Bem-vindos ao OrionCast 15. Hoje temos conosco o Hyde, o Mr. Bubbles, o Ryu e o Homem Mau. E Cetista que vos fala de novo. E hoje teremos como tema principal os vilões inesquecíveis. Então, vilões que a gente achou legal, vilões que achamos difícil, tosco, ou por qualquer motivo, são vilões que a gente adora matar. Ou que nos divertimos matando eles. Então, esse vai ser o tema principal de hoje, vamos falar dos vilões. E como quadro teremos o nosso Warp Zone, que hoje será Mega Drive. Tudo que fez do Mega Drive, ou no Brasil faz, né? Porque é vendido até hoje por aqui. Então, tudo que faz o Mega Drive ser um videogame legal, os melhores jogos e tal. Então, hoje vamos falar somente desse console. E agora vamos listar os comentários que vocês fizeram pra gente. Dessa vez o robozinho que ganhou foi o do Afroze, que eu ainda quero entender esse nome, então se você puder deixar um comentário explicando o seu Afroze, eu agradeço, que ele foi o primeiro dessa vez. Comentando sobre o Afroze, embora esse nome seja bem incógnito assim. Ah, eu sei o porquê do nome dele. Ah, você sabe? Sei. Mas assim, eu só queria parabenizar ele porque esses dias ele tava em primeiro lá do pessoal do Orion Points lá com a pontuação. Parabéns aí, Afroze. Agora o General J tava em primeiro também. O pessoal aí competindo e tá firmeza mesmo a pontuação. Tô gostando de ver. Agora o primeirão é o Webstar, então. Então, parabéns pro Webstar também. Vamos ver quem vai estar na próxima semana. A gente vai comentar aí os primeiros. Aproveitando falar disso, né? Logo eu vou fazer algumas modificações naquele ranking, aí vai ficar mais. Mais competitivo? Mais competitivo, mais justo, né? Eu vou tentar colocar ele por semana. Ver quem foi o usuário mais ativo da semana aparece lá. Opa! Maravilha! Então, fiquem espertos aí para essas mudanças do ranking e vamos ver. Só pode haver um, né? Que nem os Highlanders. Então, vamos ver quem será o primeiro. Aí depois foi o Abestruz, o General J ficou em terceiro essa semana. Pô, General J, tem que correr aí, mano. O Holdren, o Cetista, esse retardado. Depois foi o Webstar. O Roger Saga deixou uma pequena bíblia pra nós. Valeu pelo comentário aí. O André Viana. O Big Smoke, que toda semana ele tá com uma foto diferente, o Big Smoke, né? É sempre uma surpresa quando ele deixa um comentário. O XBR Oliveira, Leonardo Henrique, o Junior XT, vamos ver, o Reaper, que ele sempre deixa bíblias também. A gente gosta muito de comentários grandes. E ele fez um comentário do Sigma que o Homem Mau não gostou. Então, ó, o Reaper, cuidado aí que o Homem Mau, você sabe que ele é mau por um motivo, né? Então, se falar alguma coisa que ele não gosta, a porrada come. Zoeira. O Rafael Mazzoni, o Hyde também, né? Outro besta lá que deixou comentário. Isso é muito idiota. aí o Homem Mau com a foto do Chuck Norris, né? Porque será? O Florentino 360, Dactar, o Enogueira Jr. Dactar é um login louco, hein, velho? Dactar é um nick muito louco, profundo. Porque, o que significa Dactar? É da Atari Dactar, né? Que era uma das versões do Atari, assim. Aí assim, eu acho uma referência bem nostálgica, assim. Gostei de ver. É que. O cara tem que ter no mínimo uns 25 anos pra lembrar o que é Dactar, né? É verdade. Eu tinha o Dactar. Não, era um bom videogame. Não cheguei a ter, não. Nossa. Na sua época foi um bom videogame mesmo. Na sua época foi um bom videogame. Você é mais velho que eu? Não, eu digo na sua época, na época do videogame. Não. Não, foi mal, tá vendo? Às vezes a gente fala um bagulho pensando no negócio. Deve ser que a gente é muito velho agora. Não, mas eu realmente sou bem mais velho que o Hyde, assim, tipo, um ano mais velho. Só pode você falar assim, né? Quando eu tinha a sua idade, eu já jogava o Daikatar. No meu tempo era muito bom o videogame, né? Porque o bom é sempre no tempo deles, né? Hoje em dia milhões de pixels a mais na tela e não era bom naquele tempo. Mas o bom é o Atari, o bom é o California Games. Né? Da hora. O Ryu, nosso companheiro do Sul. E aí, Ryu? How Hadouken. Deixei um adendo lá, né? Deixou um adendo lá. Um adendo. a Electra, depois de um tempão sem deixar comentário, Electra, deixa uns comentários aí, mano. Você é a nossa representante agora, tá junto aqui com a gente. Deixa uns comentáriozinhos lá pra dar uma presença feminina, né? É, porque a gente, até agora, pelo menos, aparentemente, é a única presença feminina, né? Não sei. A não ser que tenha um disfarçado, assim. Mas a não ser que tenha uns disfarçados aí. É, o Alezinho 18. Deixa eu ver aqui. Ah, sucesso. Né, que esse nick sempre faz muito sucesso. Esse é o melhor, né? O Webstar de novo, o Azen, que só falou show. Ele é um homem de poucas palavras. Direto, assim. Né? Direto. Show. Show, show, show. É, e até essa gravação, o último comentário que vimos foi o do General Jota. É, então, obrigado sempre pelos comentários aí, galera. É, deixem sempre comentários, críticas e qualquer sugestão que vocês tiverem. Lembrem-se que sempre tem uma possibilidade aí de vocês participarem deixando comentários, que nem o Webstar e a Electra participaram. Então, deixem sempre comentários. E valeu por sempre entrarem aí e prestigiar o nosso OrionCast. E vamos pular direto para o nosso tema principal, dos vilões. É, e cada um de nós vai comentar sobre alguns vilões que nos marcou e que nós matamos várias e várias e várias vezes. É, e eu vou começar com o meu, que é recente, né, um vilão recente aí, um chefe recente, que mais é de um jogo bem antigo, que é do Metroid. É um vilão do Metroid Prime 3, do Wii. É, que é o Metal Ridley. É, pra quem não sabe, o Metal Ridley é um vilão que tá sempre nos jogos do Metroid, desde o começo, desde o Nintendinho, Super Nintendo, e é como se fosse um dragão, só que do jeito que ele foi feito no Metroid Prime 3 foi muito legal, porque é assim, é bem no começo do jogo, né, que você luta com ele, que você mata ele, e é um buraco, né, você tem que desligar uns negócios lá, três geradores, uns negócios assim, e quando você tá no terceiro e você tá fazendo tudo que você tem que fazer pra poder desligar o tal do gerador e tal, ele cai, e ele cai por esse buraco e você pula atrás dele, você vai atrás dele. Então a luta inteira contra ele, vocês dois estão caindo num buraco, tem um contador embaixo que fala quantos metros pra chegar no chão, pra vocês se esborrachar. Então você tem que... Estilo Gandalf e o Balrog. Exatamente, cara. Estilo Gandalf e o Balrog, exatamente. E conforme você vai caindo, você fica... Tem umas sessões que você fica por cima dele, aí você tem que... Ele vai soltando uns negócios em vocês, tem que ir atirando nele, aí depois ele pega você com a garra dele, aí você tem que atirar na pata, tem que atirar na cara dele. Então, assim, são várias maneiras que você tem que dar dano nele, mas sempre ficar de olho naquele contador ali. E a sensação que eu tive de Gandalf e Balrog foi muito grande, assim. E é muito legal o jeito que eles fizeram do buraco caindo e as coisas caindo junto, o contador. Você tem que ficar de olho em muita coisa ao mesmo tempo. E assim, os gráficos, mesmo sendo Wii, né, que todo mundo fala que tem os piores gráficos, eu achei muito legal. Foi uma das melhores lutas de chefe que eu já tive em todos os tempos, assim. Então, eu recomendo, tem até um save meu nele, que eu deixei específico para essa luta, para eu poder mostrar para quem vem aqui quer ver, ou se eu quiser jogar de novo rapidinho, tem um save que é logo antes dessa luta, para eu poder jogar ela quantas vezes eu quiser. Então foi um vilão aí que ele me marcou, não por ser tosco ou por ser uma merda, mas por ser uma das lutas chefe muito legais. Ah, legal, o Ridley já é marcante desde o Super Nintendo, né? Assim, se eu não me engano, a primeira vez que você vê o Ridley no Super Metroid, ele parece como uma estátua lá atrás, né? Uma estátua de pedra, assim, num dos cenários. Você vai enfrentar ele só no final do jogo. Ah, mas então você vê como background, você diz? Tipo... pelo que eu lembro, sim. Ah, então... Terminei o Super Metroid semana passada, e, né, mas não é o mesmo. O Ridley você enfrenta lá no fim, ele é um chefe que daí estoura um daqueles poderes da estátua lá, pra liberar o caminho até a Mother Brain, né? E o que é aquela estátua, então, Rio, que aparece? Porque eu lembro que tem uma estátua do dragão que parece tipo... ele. É, ele tem uma bola de cristal pra cada chefe que tem no jogo, né? Daí cada vez que você mata um, estoura uma daquelas bolas lá pra abrir o caminho pra, pro chefão final, né? Da Mother Brain lá, né? Ah, legal, legal. Não, mas ó, eu recomendo bastante. Se você gostou do Super Metroid, então joga o Metroid Prime 3. Eu não sei, Rio, você já jogou o Metroid Prime 3? Não, não joguei. Então jogue quando você tiver a oportunidade, que você vai curtir bastante também. Ah, o meu, eu vou falar o meu agora, que me infernizou durante muito tempo, e durante muitos jogos também, é o Sigma, que é o chefe da série Rockman X. E eu vou falar especificamente do Rockman X4, que quem já jogou Rockman sabe que toda vez você tem que enfrentar todos os chefes de cada fase, depois você chega no final, vai pra uma missão super difícil, enfrenta todos de uma vez só, de tudo de novo, e sempre tem o Sigma no final, e o Sigma tem no mínimo umas quatro formas pra você enfrentar. E esse do Rockman X, nossa, ele tem a primeira forma, que ele é um cara humanoide, depois ele vem com um cachorro, aí depois ele vem gigante, aí depois ele vem umas cabeças flutuando. Puta, a gente aqui em casa, eu e meu irmão, a gente tem que ficar muitos e muitos dias pra conseguir passar dele. Mas muitos mesmo, sabe daquele que você tem que decorar o que o inimigo vai fazer? Em jogo 2D, assim, você tem que decorar, tipo, vai vir duas cabeças por baixo, uma por cima, depois vai vir um raio, você tem que tentar decorar a sequência inteira pra ver se você consegue passar. Ah, mas isso é... Eu acho que isso é meio ruim quando ele faz uma coisa que é repetitiva. Não é legal quando ele faz coisas diferentes, assim? Ah, mas a gente tá falando de Super Nintendo, né? Assim, ele faz coisas diferentes, só que ele acaba tendo uma sequência. O difícil é pra você decorar qual é essa sequência. Ela não é óbvia, assim, né? Tipo, ela não é assim, ele faz duas vezes um golpe e da outra vez uma magia. Não. Ele tem uma porrada de coisa que ele vai fazendo, só que assim, conforme você vai jogando tantas e tantas vezes pra morrer, você acaba pegando qualquer sequência, mas ela não é simples não, ele é muito difícil. Em todos os jogos da série Rockman, o Sigma é super, super difícil, sempre foi uma das grandes características da série, assim, a dificuldade. Mas... super difícil. E ainda tem qualquer golpezinho já tira uma lapa de vida do Mega Man. Com armadura e tudo, seja do jeito que for. Não, e se você chegar lá sem as armaduras todas, você não passa de jeito nenhum. Se você também não chegar com os quatro tanques lá, que são as reservas que você tem, né? Também você não passa. E sem contar que antes de chegar nele, você tem que derrotar todos os chefes do jogo numa sequência só. É verdade. Caramba, sabe que do X5, acho que é mais apelão ainda, que ele tem um... ele forma um quadradão, assim, que se cai em cima, tira toda a vida, cara. É pior ainda, acho. Não, pode até ser que tenha outros que são mais difíceis, mas esses eu nem consegui passar, sabe? Eu tô falando do X4, que foi o único que eu consegui passar ainda. Nunca fechei Mega Man nenhum, porque... Eu também não, eu nunca fechei Mega, eu nunca tive saco, e eu acho que chefe muito, muito difícil, assim, é tipo Battletoads, o jogo, sabe? É muito foda, e ele é deliberadamente foda. Ah, cara, eu não tenho saco pra jogo assim, mano. Eu não consigo. Tipo, eu quando me frustra uma, duas vezes, eu paro e falo, vai se fuder esse jogo, e pulo. Então eu nunca tive saco. Eu tentei fechar o 8, até passei todos os chefes, mas chega o Willy e não dá. Desisti. Não, o Willy não tem na série Rockman, tem? Não, mas tem no Mega Man. Ah, tá, do Mega Man tem. No Rockman é o Sigma, o vilão. Ah, mano, sai fora. Mas então ele te marcou por ser difícil, não por ser divertido. Por ser muito difícil. Não, foi divertido. O jogo é muito bom. O jogo é muito bom. É que a série sempre foi... Uma das características dela é que ela sempre foi difícil. Ela não é um Battletoads da vida, né? Não é... É difícil nessa magnitude. Mas o que me marcou é porque ele era tão difícil e ainda assim consegui passar. E depois... ele tem uma história legal também, né? No Sigma mesmo. Ele era um caçador de Mavericks, né? Ele era o chefe do caçador de Mavericks e depois acabou virando o maior vilão, né? É verdade. Caramba, não faz senso, não faz sentido nenhum pra mim essa história. É mesmo, Mavericks, né? Sei lá. Mavericks. É isso aí, ele é o chefe dos Mavericks. Pô, legal os Mavericks. Mavericks são foda, mano. Ah, vocês não sabem ficar quieto. Tá bom, Mavericks. Vai lá, Patrick. E você, Hyde, tem que vilão aí que você acha legal? Bom, o chefe que eu tenho um ódio especial é o Diabo do Guitar Hero 3. Ódio especial é foda, né? É um ódio especial, eu odeio muito ele. ele me fez perder muito tempo da minha vida tentando passar aquela desgraça daquela última música lá. A música é o Devil Went Down to Georgia, né? É, isso aí. Uma versão muito heavy metal. É bem diferente da original, né? Inclusive o cantor original não gosta daquela. Ele é porque é melhor. Até. Ele falou que é porque ele é muito religioso, aí ele falou como tava um demônio representando e tal, ele ficou puto, ele queria processar, não sei o que. Ele falou que a Activision não tinha avisado pra que a música ia ser usada, e que ia ser usada dessa maneira. Aí o cara ficou puto, eu lembro disso na época. E ele falou também que... Na música dele, o herói vence, né? O carinha. E no Guitar Hero, o diabo sempre vence. É verdade. E eu mesmo sou testemunha disso. Não, mas é sério? Foi o tiozão lá que foi reclamar mesmo? Foi. Foi o dono, o cara que fez a música. É que eu esqueci o nome. Mas, Charles Daniels Band. Esse aí. Isso. Ah, mas com razão, né? Porque se o cara é super religioso, aí os caras não avisam que vai botar a música dele no diabo, pô. Um heavy metal pesado, né? É, então. O cara com razão vai reclamar, lógico. Mas, cara, é meio nonsense ele reclamar, porque essa música ela é meio folclore nos Estados Unidos. Exatamente. Entende? Então, essa música aí, cara, teve referência de Muppets até dentro do Spawn, cara. Então, mas no jogo, a dificuldade, eu acho que não tá nem na música, né? Se fosse só passar ela, dá pra passar, beleza. Não é nada de outro mundo, assim. Mas... É um pouco difícil, sim, hein? Ah, é um pouco difícil, mas não é... Mas vocês estão falando com o Hyde. O Hyde é o Steve Ray Vai do... Nossa, Steve Ray Vai. Steve Ray Vai. É o Steve Vai. Caramba, que mistura. Steve Ray Vai do... Guitar Hero. É mesmo, pessoal. Quando vocês ouvirem o Hyde falando que alguma coisa no Guitar Hero ou no Rock Band é fácil, ignorem. É difícil pra caralho. Ignorem, é verdade. Então, a dificuldade que eu vejo naquela porcaria daquela música é que você tem que jogar aquele modo battle. O modo battle, você, conforme você vai acertando as notas, você ganha poderes pra atrapalhar o seu adversário. E é difícil as sequências, né? O diabo não erra nenhuma, ele pega todas e te atrapalha na hora de você fazer essa sequência. É, porque se você for pensar, assim, o modo battle, o que é? Ele pega e solta alguns truques que você manda na pista do outro adversário, que é, ou você embaralha as notas, ou você começa a fazer elas piscar. Inverte, ou elas, isso que mata. Ah, então, mas pra você que é um ser humano, isso dificulta. Agora pro computador não dificulta nada, não, pô. É, então, é que tá, né? É verdade. Então, é uma cilada aquilo lá, uma cilada bino. É, então. É, se contar que o último solo dele, cara, é bem maior que o dos outros, né? É. Se você deixar chegar ali, já era. Você não passa ele nem a pau em nenhum nível. Ah, é, mas aquilo lá, aquele último solo, ele só faz quando ele ganha, né? Ele não tem no normal, no modo normal. Tem. Não, tem um que ele só faz quando ele ganha, que é... Fica com um monte de palitada mal alta repetida, assim. Não, ele tem o último solo ali, cara. Chegar ali uns 65%, você não derrotou ele até ali, cara. É, eu concordo com o Memal. O mais fácil é você derrotar ali no começo. Porque então, se você esperar pra metade da música pra frente, você se ferrou. Ele pega um solo ali, cara, que joga em Death Drain na hora. É. Bom, de qualquer forma é difícil pra caramba. Eu consegui passar dele depois de muito tempo tentando. Mandei ele pro inferno. Mandou ele de volta pro inferno. Não, mas assim, então ele te marcou mais pela dificuldade e pelo desafio do que pela diversão de jogar no Expert, né? Porque, pelo amor de Deus. Não, mas a música é boa, pô. A música é bem legal. É, a música é legal, mas a dificuldade é insana, né? É muito difícil ganhar dele. Passar a música dá pra passar, agora ganhar dele é outra coisa. É umas 3, 4 vezes mais difícil do que só passar a música. Ah, cara, pô, eu tô percebendo que a minha guitarra anda meio zoada. Eu tava jogando ontem no Expert umas músicas do Rock Band e assim, eu já tentei calibrar ela umas 50 vezes. E, meu, ela ainda não tá no ponto certo, tem nota que eu acerto, mas não replica e tal. Eu fico imaginando eu com a guitarra zoada tentando fazer um negócio desse, cara. Nossa, eu ia jogar a guitarra, não, ia quebrar o monitor, a guitarra, ia quebrar tudo, mano. Eu ia ficar muito frustrado. A minha é a terceira. Porrada. Já. A minha é a terceira. Eu já até comentei no cast de O Que Odiamos Videogames, né? Que eu odeio instrumentos de plástico. É verdade. Por quê? Não, mas beleza. E aí, Mimal? E você? Ah, cara, o primeiro mais difícil que eu já peguei, assim, que eu lembro, que realmente tive raiva, foi o Hitler. No Wolfenstein 3D. O Hitler todo mundo tem raiva, né? Mas esse era especial, esse tinha duas metralhadoras giratórias na mão. E uma armadura. Lembre-se da armadura azul dele. Depende da versão que você jogou, cara. Mas por quê? No do 3D? Porque... Tem duas versões do 3D. Tem a versão que ele não tem armadura, que é a que eu joguei, que ele só tem a fardinha dele, e tem a outra que ele parece um robô. Graças a Deus eu não joguei essa. Eu joguei que ele tinha só armadura normal. Mas peraí, como é que é? É um Hitler com armadura? O que é isso? Cara, você nunca jogou esse jogo? Não, nunca fui um PC gamer. Nossa. Não, tipo, você é tipo um espião, acho que da Inglaterra, alguma coisa assim, né? Ou mesmo, acho. E você tem que matar o Hitler. Você tá preso no castelo Wolfenstein lá, que é o castelo do Hitler, você tem que fugir. Aí, pra você sair lá do castelo, o último desafio é o Hitler. Com armadura. Depende da versão que você jogou. Tipo o Robocop, assim. Tipo o Robocop, você que o Hitler tem. Tipo o Robocop, exatamente. Ai, ai, Robo ai. Hitler. Só que ele tem um peito só, em vez de dois peitos, igual o Robocop. Ai, ai, meu Deus. É verdade. Que bizarro. Não, mas ele foi porque ele é foda ou mimal? Que você não... Cara, ele é um dos primeiros. Acho que o primeiro chefe mais difícil, assim, que já me fez largar o jogo pra ir fazer outra coisa. Da minha listinha, assim, esse é o primeiraço, cara. Ele ganha disparado. Até o do Doom lá, que eu sempre joguei muito no PC, mas até os do Doom lá era fichinha em comparação ao Hitler. Bom, o Hitler, ele matou 6 milhões de pessoas, né? Então ele é um vilão muito mais foda que milhões, os outros. 6 milhões de vezes só eu. Ok. O que foi? Você falou? 6 milhões de vezes só eu. Que foda, mano. Mas por quê? Tipo, ele nunca errava os tiros? Ou quando você atirava, não tirava muito sangue? Não, porque era ignorância mesmo, cara. Ele vinha pra cima com as duas metralhadoras e picando fogo e você corria e não tinha. E era uma tela meio. Era uma tela meio quadrada, cara. Você não tinha. Naquela época os jogos não tinham cover, não tinha nada, né? Até porque eu senti isso aqui, não dá pra tirar sangue dele porque ele é um robô, repetindo. E Hitler não, ainda? Ele não é um robô. E Hitler? Ele era o Hitler dentro de uma armadura. Então é isso, só era o Hitler. Ai, ai. E ele picava fogo, mano. Nossa, que coisa do inferno, hein? Não, é mesmo, cara. Não, ele e o demônio lá do Guitar Hero 3 devem estar se divertindo. Elas estão de mão dada. É foda. E você, Rio? Ah, eu me lembro do um que eu gostei bastante de enfrentar ele foi do Prince of Persia Warrior Rhythm, que era o da Haka que ficava te perseguindo o jogo inteiro, né? E eu achava muito legal aquela hora que ele aparecia, que daí a trilha sonora já mudava, né? Entrava num heavy metal mais pesadão lá e aí ele começava a te perseguir, você tinha que fugir até chegar naquelas fontes de água, né? Pra ele que ele não conseguia passar naquilo. Mas eu achava muito bacana o jeito dele, né? E aquela sensação de perseguição que te dava durante o jogo. Ah, eu lembro disso. Mas você enfrenta ele no fim ou é só monstro de fumaça do Lost? É, tipo o monstro de fumaça lá do Lost. No final, tudo lá, você não luta contra ele, né? Depois que você derrota aquela que fez as areias do tempo lá, né? Daí ele aparece e tem um final lá. Só que daí tem dois finais no jogo lá, que depende das suas ações no jogo. Tem dois finais, depende das areias bônus que você completa pra você fazer a espada de água. Isso. Mas a Water Sword depende do final que você faz. Esse jogo é muito bom, cara. É um dos melhores da série Prince of Persia. Mas eu não achei ele tão difícil, não, cara. Não, difícil não, né? Mas eu gostei do estilão dele, né? Ele não é difícil, sim, na verdade, sim. Você só tem que correr dele até chegar naquelas fontes de água, né? Mas eu achava muito legal você tá correndo dele, né? E tendo que pensar rápido, ter um raciocínio rápido pra encontrar os caminhos. Então, o Metal Ridley que eu falei também, não é difícil, mas ele é muito divertido jogar contra ele, cara. Então, a fumaça do Lost aí deve ser a mesma coisa, mas eu nunca joguei Prince of Persia, mas deve ser bem legal mesmo. O meu próximo vai ser do PS2 e um jogo aqui que é basicamente feito de chefes, que é o Shadow of the Colossus. E pra mim, eu acho que cada um de nós aqui, todo mundo jogou, eu acredito, certo? Certo. Todo mundo jogou Shadow of the Colossus aqui. E todo mundo tem o seu colosso preferido. O meu colosso preferido, tanto pela dificuldade e quanto pela diversão de matar ele, é o Colosso 13. O nome dele é Phalanx. Eu consegui um site aqui que tem o nome de todos os colossos. Então, o nome desse específico é Phalanx. E ele é o 13 e é um pássaro bem grande, né, que assim, você chega tipo num escampado, né, no meio do deserto, aí você vê ele voando em círculos. Só que tem alguns momentos que ele fica mais rente ao chão, bem perto do chão, e ele põe a asa dele, ele põe pra baixo e a asa fica arrastando na areia. Aí quando a asa dele arrasta na areia, você tem que correr com o cavalo rente a asa dele, aí você tem que pular do cavalo pra asa, aí depois você tem que escalar a asa, subir lá em cima, aí você tem que correr pelo corpo dele inteiro pra achar os pontos lá que você tem que colocar a espada, né? E aí, quando você acerta ele, ele dá um rasante na areia e ele entra dentro da areia. Cara, a visão de você tá no fim do corpo dele, aí ele dá um rasante, começa a se enfiar na areia, você vê aquela areia chegando cada vez mais perto, você pensa, puta merda, aí você tem que pular pra não ser arrastado também. Cara, é uma das melhores experiências de videogame que eu já tive, de todos os jogos que eu já joguei, assim. Esse é o meu colosso preferido, é o que eu mais gosto. Pena que eu não tenho mais PS2, né? Mas essa semana aí saiu uma notícia que vai sair o Shadow of the Colossus e o Ico em HD pro PlayStation 3, né? Cara, se eles colocarem mais colosso, se eles fizerem um gráfico mais legal e tal, esse colosso vai ficar muito mais legal e assim, eu quem nunca jogou o Shadow, eu recomendo, mas se vocês chegarem no Colosso 13, presta atenção que é muito louco jogar contra ele. E vocês lembram de alguns colossos assim que marcou vocês também? Ah, eu tenho um aí que eu quero falar que é o último. Eu vou pegar o nome muito dele. Da hora. Eu não sei o nome dele. Eu sei que ele parece um castelo, assim, e o ambiente todo ajuda a criar aquela dramaticidade da cena. Ele, né? Não se mexe, né? Ele não se mexe. Ele só fica soltando raio, assim, e você tem que escalar ele inteiro, e é muito difícil chegar até o final. Aí você pula na mão dele e fica olhando, assim, pra te pegar. As mãos dele se mexem. Então, ele mexe a parte de cima do corpo, ele não anda, né? Ele não anda, ele não se movimenta, ó. E o nome dele é Malus. Ah, então, isso aí. E aí você tem que subir na cabeça dele e fincar a espada na cabeça. Só que até chegar lá é muito difícil. E eu acho ele legal também, o estilo dele. Que ele é o único que parece um humano, assim, né? Ele é mais humano deles. E assim, ele mexe a mão, ele fica... Quando você tá chegando nele, você vê, parece um edifício, né? Mas aí você vê que é um edifício que abre os olhos e se mexe, né? Mexe a mão. Então, quando você tá chegando perto dele, antes de você chegar perto dele, ele fica com a mão estendida e fica soltando umas bolas de energia, assim, que é gigantescas, muito foda. E você tem que ir de cobertura pra cobertura pra poder conseguir chegar nele. E só a magnitude é legal. E, tipo, tem uma tempestade em cima dele, fica soltando raio... A ambientação é bem legal mesmo. Nossa, é muito da hora. É perfeito, assim, pra último chefe, né? Achei que ficou sensacional. Porque é difícil... Primeiro já é difícil chegar até ele. Que no sentido você tá falando que você tem que ficar indo se escondendo o caminho inteiro pra chegar até os pés dele. Depois você tem uma puta dificuldade pra chegar até o topo. E do topo pra chegar na cabeça já é outra dificuldade. Isso que fechou mesmo. Porque, assim, se você for pensar, um jogo que só tem chefe, você fazer um chefe pros chefes já é difícil de imaginar. Ainda mais que todos os chefes do jogo são gigantes. Aí você fala, o que eu vou fazer num jogo que já tem um monte de chefe gigante, né? E eles conseguiram colocar uma ideia que foi genial pro final do jogo. E acertar ele em cima é muito difícil também, que ele não para de se mexer, né? Se acerta a primeira vez, tem que ser umas 3 vezes, não sei, não lembro direito. Mas é difícil que ele é muito alto e fica se mexendo toda hora. E se você cair, já era, porque pra subir de novo não dá. É verdade. Não, dá, mas é bem fodinha mesmo. É desanimador, né? O que eu achei que ficou... O que mais marcou nesse jogo foi o quinto, que é o primeiro, que é voador. Porque, assim, você... É um Avion. O nome dele é Avion. Avion. Então, porque você enfrenta... O primeiro já é bem marcante, né? Porque você não imagina que os chefes vão ser... que os inimigos são tão grandes. Aí você vai enfrentando. O quarto, ele é legal também, porque ele tem aquela espada gigante que ele bate no chão. E quando ela bate no chão, você sobe nele. Agora, não, é o terceiro esse. Desculpa. Gaius. Esse que tá falando da espada é o Gaius, é o terceiro. Então, e o quinto é o primeiro, que é voador. Então, quando você chega no lugar, ele não tá lá. E você tenta imaginar de que maneira que você vai conseguir subir nele. Porque, né, ele tá voando. E quando ele vem dando aquele rasante, assim, na plataforma. Ele tá pousado no negócio, ele fica parado, não fica? Mas ele sai voando, né? Ele sai voando... Não, você tem que acertar ele com uma flecha pra ele sair voando. Porque ele fica parado lá, empoleirado lá numa coluna. Lembra? Aí você acerta ele com uma flecha e ele sai voando. Aí ele vem na sua direção. Aí quando ele vem na sua direção, você tem que pular na asa dele. Isso. É, mas eu achei legal a sensação de quando você tá parado, se preparando pra pular na asa dele, e quando você, assim que você bate na asa dele, você já sai voando numa velocidade absurda, assim, pelo céu, assim, né? E aí fica aquela desespero pra você tentar agarrar, porque é uma das maiores sensações que passa no Shadows, é aquele desespero de você tentar se segurar em cima do monstro, né? Porque a barra de força dele vai acabando e tal. Eu achei uma verdade. Legal pra caramba. E é legal que tem aquele efeito visual da velocidade, né? Quando você tá grudado na asa dele, dá muita impressão que tá voando mesmo. O vento passando, né? É, bem legal. É bem louco mesmo. É, e você, Rio, tem algum preferido de Shadow? Ah, eu lembro do... Eu lembro que não gostava de enfrentar aquele pássaro que você tinha... Você tava na água, né? Tinha só alguns pilares e você conseguia ficar fora da água e daí ele ficava voando ao redor, assim, né? Lançando umas bolas de energia. Aquilo lá, pra descobrir como é que era pra subir nele, foi complicado. Ah, é mesmo. Concordo. Eu fiquei um tempão nele também, que tinha que mexer nos controles das plataformas, não era? Pra poder mirar nele. Eu lembro disso. É o mesmo, não é o mesmo que o Mr. Bubbles falou? Não, não sei. Não sei. Tinha dois que voavam, né? Eu não tô bem recordado. É, nossa. Então era esse, então. É o mesmo. Outro... É o mesmo. Então é. Olha, eu tava pensando aqui, eu ia guardar pro final, mas aproveitar que o assunto tá bom, cara. Tem um que é de você jogar controle no chão mesmo, que é do Ninja Gaiden Black, que é a Alma, que é o nome do desafio. Que é, sem sombra de dúvida, acho que um dos piores desafios de toda a era. Acho que ganha até do Nintendinho que você fala. Ninja Gaiden já é conhecido pela dificuldade, né? Uhum. E você chega no, na alma, né? Ali mais ou menos no sexto capítulo, você tem pouco upgrade, pouco sangue. E cada golpe que ela te dá vai no mínimo de 60% a 80% da sua barra de energia. Então dois matam. Dois matam fácil. E assim, e dois em sequência. Ela tem uma variedade grande de ataque, ela não para quieta, e você tem que esperar aquele momento exato para poder atacar. E olha, eu já ouvi muita gente chorando, que ou parou de jogar ali, ou então já tava no terceiro controle quando conseguiu passar, porque só jogando mesmo para saber o tipo de aperto que você passa, cara. Cara, é uma mulher? É uma mulher. Tem certeza que não é só uma mulher de algum vilarejo com TPM, não? Ah, sim. Ela ainda... Vai ganhar comentários de ódio mortal. Não? Desculpa a todas as mulheres ouvintes. Desculpa, mulher. Ele tá disputando uma vaga na Praça é Nossa. Ele tá tentando fazer essas piadinhas. É, vai conseguir. Continua assim. Tá aprovado. Mas eu não tenho nem muito o que descrever, não. Só realmente... Quem jogou ali, quem sofreu, quem gastou os dedos ali pra matar aquela safada, que consegue mesmo descrever a sensação do que aquela cachorra. Que é lutar contra a alma, viu? Meu Deus do céu. Tem vídeo em algum lugar, ou Mimal? Ah, procura no YouTube, Alma, Ninja Gaiden Black, Alma. E tem um monte. E, nossa, é muito, muito, muito, muito chato mesmo. Mas no fim você conseguiu passar dela ou não? Ah, com certeza, né? Uma hora a gente consegue. Depois de uma semana, né? Que ela melhorou. É, então. É que o Ninja Gaiden, o Ninja Gaiden ele é difícil, só que cada desafio ele tem uma mãe. Cada desafio ele tem ali aquela manhazinha ali que você faz, que você vai passar ele fácil. Só que as batalhas são muito rápidas, você não tem tempo de pensar. Você não consegue desenvolver ali um plano de batalha durante a batalha, porque não dá. Ali, dois, três golpes, você já morreu. Então, você morre lá umas 30 vezes pra poder sacar uma coisa ou outra, pra poder aí conseguir passar, mas... Eu conheço muita gente que realmente jogou controle no chão. Com razão, né? Com razão. Tadinho dos controles, eles são sempre os que levam a pior, né? Nesse tipo de situação. Acho que se houvesse uma mulher má, era ela. Nossa, não, então, ela provavelmente ela deve dar pro Hitler e pro diabo do Guitar Hero 3 no inferno. Dá nada, ela come os dois. Ó, eu vou falar um aqui que todo mundo conhece, ninguém, não sei como ninguém citou ainda, que é o Nemesis do Resident Evil 3. É um filho da puta ele. Mas é. A série Perseguições que não acabam mais. Né? É, o Nemesis é um dos melhores, cara. É um dos melhores vilões que já teve nos videogames, né? Engraçado. É aquele que te passa um desespero, que ele aparece toda hora. Toda hora. Você sempre tá lá, ah, agora até que enfim eu matei aquele desgraçado, você passa aquela calma. Quando você vai conseguir sair de algum desafio ou entrar em alguma nova área da cidade, vem ele. Stars, aí vem atrás de você de novo. Puta, o Nemesis é um dos melhores. É aquela parte daquele helicóptero que você tá lá pra ser resgatado. E vai você acha que é o aí final aparece aquele desgraçado e dá um tiro de bazuca e derruba a bosta do helicóptero. Nossa. Puta. Ah, você acha que você vai sair da cidade, que você acha que é o final do jogo essa parte, né? Você vai, quem tá dentro do helicóptero? É o Carlos? Não, porque ele não morre, né? Ah, é verdade. É um piloto whatever lá, tá dentro do helicóptero, quando você fala, até que enfim, e começa a tocar uma música de final de jogo, né? É o Gary. Começa a tocar uma musiquinha de final de jogo, aí você fala, até que enfim, eu saí desse inferno. Aí quando tá chegando o helicóptero perto, vem ele, explode o helicóptero, você ainda tem que derrotar ele. Que é aquele sorriso ainda na boca, né? Aquele sorriso. Que é bom. O Nemesis é muito legal. E vocês jogaram também o modo Mercenários, que abre depois do que você termina o jogo? Você tem que chegar do ponto A ao B, salvando várias pessoas, assim, durante o percurso? Que ele vem te infernizando o jogo, a parte inteira, assim? Vocês não chegaram a jogar? Joguei aquela parte, né? Ah, cara, e nessa ele vem mais ainda, né? Tem parte que vem dois dele, você acredita nisso? Sim, depois tem sorte que tem mais bazuca no jogo pra você dar uma ajudada nessa parte do mercenário. É, porque ele não morre, né? Ele nunca morre. Não. Ele só vai morrer lá no final mesmo, porque durante o jogo não dá pra você matar ele. Bom, eu tenho mais uns também, que é outro jogo que é praticamente feito de chefes, que é o No More Heroes. Eu não joguei o No More Heroes 2, então eu não posso falar dos chefes do 2, mas eu posso falar do 1, que tem alguns que são interessantes. E pra quem não conhece o jogo, você tá em 11º na lista de assassinos lá, e você tem que matar os 10 assassinos pra poder chegar em primeiro lugar. E cada assassino tem uma personalidade bizarra, assim, e é muito diferente. Então, e tem uns que são muito bizarros. Então, eu vou comentar alguns, assim. Uma legal que ela aparece no 2 também é a Shinobu, é o nome dela. É uma menina, tipo... imagina uma estudante japonesa de, tipo, uns 18 anos, 19 anos, assim, com roupinha de colegial mesmo. Aquela coisa bem fetiche, tá ligado? E ela acha que é... É a Orenshi do Kill Bill. Orenshi. Então. Mas a Shinobu, a aparência dela é completamente diferente da Orenshi. Mas é mais ou menos essa a ideia. E ela, assim, ela é muito rápida. E ela é, acho que tá em 7º. E ela é a mais foda, é a chefe mais foda de todas, eu achei. Porque é muito difícil matar ela. É o que o homem mal tava falando de ter a manha. Tem uma manha pra matar ela, só que ela é tão rápida que é muito foda. Você tem que ter uma precisão animal, assim. A luta acontece numa escola, então a ambientação é legal, ela é legal, é um desafio interessante e tal. Então eu gostei bastante dela como chefe. E tem alguns que são mais bizarros. Tem um que é o Destroy Man. Ele é um cara que ele tá vestido, ele é gordão assim, e ele tá vestido tipo uma roupa de super-herói, e ele é muito filho da mãe, porque ele fala assim, ah, eu respeito muito você, não sei o que lá, aí você vai, ele dá a mão pra você, assim, tipo, pra te cumprimentar antes da luta, aí ele te dá um choque, tá ligado? Aí ele é muito filho da puta, ele quer ganhar de qualquer jeito, então ele tenta te enganar de qualquer jeito, assim. E ele é mó canastrão, sabe? Ele fala, ele se acha super-herói, mas ele é um bosta. É muito divertido, assim. E a terceira, eu não lembro o nome dela. Acho que é Bad Girl. A Bad Girl. Ela é muito bizarra. É uma menina. É outra menina também que parece schoolgirl, essa coisa. É loirinha, tem rabo de cavalo, essas coisas. Acho bem japonês esse jogo mesmo. Bem japonês, cara. E assim, e você luta contra ela, é tipo num porão, assim. E esse, cara, olha a ambientação dessa luta. Ela é louca, ela é completamente retardada, essa menina. E nesse porão tem tipo uma rampinha com aquele negócio, sabe, tipo supermercado que você põe a compra e vai andando sozinho até a caixa? Eu esqueci o nome daquilo. Então, é um negócio daquele grande que vai jogando pessoas pra ela, do lado dela. Aí vai rolando pessoas. É uma esteira? É uma esteira, isso, obrigado. É uma esteira que vai trazendo pessoas, uns caras que estão amarrados pela mão, pelo pé, assim, com uma venda no olho. E ela tá com um taco de beisebol na mão. Aí, é, aí você vê ela e essa esteira do lado, e atrás dela tem tipo um riozinho de sangue, assim, cheio de sangue. Aí toda vez que o cara desce nessa esteira, ela pega o taco de beisebol, ela dá uma porrada no cara e joga ele contra você, como se fosse um ataque. Entendeu? Aí você entendi. Tem que desviar, você tem que desviar. Aí, ela, aí tem uma hora que, tipo, quando você consegue bater nela algumas vezes, ela cai no chão e ela fica chorando assim, ah, tipo, ah, fui derrotada. Se você chegar perto dela quando ela tá chorando, é game over, ela te mata. Ela pega, ela consegue te derrubar e ela fica te batendo com o taco de beisebol até ela ficar toda vermelha, assim, você morre. É. Então, confessa quantas vezes você caiu nisso, você disse. Não, eu caí uma vez só, né? Depois da alguma, aí eu nunca mais cheguei. Mas, cara... Ó, cara, se foi uma lição que eu aprendi, foi na Alex Kidd, do Mega Drive, da princesinha, quando você perdia do Paroímpio, quando você ganhava do Paroímpio pra ela, ela chorava e falava, ah, vamos de novo, aí você ia de novo, ela sempre ganhava de você. Então eu nunca, desde a Alex Kidd, eu nunca mais, nem dei mole pra mulher chorando nenhum em videogame, cara. Mas, cara, é muito animal, é bizarro a ambientação. E tem vários outros, assim. Esses são dois, mas todos, tem... Todos, né? Então, tem, no Number Heroes. Tem... Esses são os que ficaram mais, assim, por motivos diferentes. Mas, todos eles são legais. É um jogo que eu recomendo pelos chefes, porque cada chefe é uma experiência completamente diferente que você tem, assim. É, então, todos os chefes do No More Heroes, com esses em especial, é muito louco. Ah, então, outro que eu acho muito marcante é a morte no Castlevania. Que é o único inimigo que tem... Único não, né? Junto com o Drácula, é o inimigo que tem todos os Castlevania e ela sempre vem numa forma diferente, assim. Na verdade, é sempre... o Drácula não tem todos e a morte tem, né? Que nos que tem... No, acho que Area of Sorrow e o outro que eu esqueci o nome. Lament of Innocence, acho que não tem também. Ah, é o que é o Lament of Innocence tem o Walter, né? É verdade. É, então, já me corrigindo. É, a morte é a única que tem, né? Em todos. E ela é sempre muito difícil. Ela é sempre um dos últimos inimigos. É sempre muito difícil de derrotar. E é um encontro sempre esperado pra quem vai jogar Castlevania, né? Porque você já começa jogando o jogo sabendo que hora que eu vou enfrentar a morte, né? Que, como é que vai vir dessa vez? Vai estar muito difícil e tal. É, então. Inclusive, no Symphony of the Night, você chega lá com o Alucard e a primeira coisa que ela faz é tirar todas as suas armas, né? Ele chega todo poderosão e deixa ele um bosta, assim, ficando no sobrinho. Deixa ele um bosta, tanto que você tem que ir na porrada no começo, né? Porque ela tira todas as suas armas. E você chega a enfrentar ela depois, né? Mais pra frente no castelo. Enfrenta. No Castlevania do PlayStation 2, o Curse of Darkness, ela é o chefe final. A morte. Esse. É, o Curse of Darkness, ela é o último chefe. E é difícil pra caramba. Nossa, é muito difícil. Muito, muito difícil. Sim, é um chefe bem legal. E dentro de Castlevania também, um outro que eu lembro, que ficou bem marcado pra mim, foi nesse Sin Ryu, que é o Lament of Innocence, que é o The Forgotten One. É verdade. Ah, esse chefe é muito... Confundi, troquei os nomes aí, é verdade. Esse chefe é muito legal, né, cara? Você lembra que ele é um corpo em estado de putrefação, pendurado por correntes? Que quando você chega nele num túnel que parece uma coisa viva, assim, fica pulsando tipo um coração? Olha, eu não vou lembrar... Você vai descendo... Aquela bola, não é? De corpos lá, que você tem que tirar todos aqueles corpos em volta, daí cai o chefão, não. Exato, esse mesmo. Nossa, muito lascado isso daí. Muito legal, cara. Ele tá podre, né? Ele é uma bola de carne podre. Você tem que chegar e tirar o resto das carnes podres em volta dele pra você conseguir enxergar o corpo dele, né? Legal. E fica caindo uns vermes, assim, no chão, que se você encostar neles, você fica com poison. É muito bom. Aí você tem que ir derrotando cada parte individualmente, né? Tem que despedaçar o corpo dele, aí cai o corpo, depois vem os braços, até você chegar na cabeça dele e destruir. E a recompensa dele não é grande coisa, né? Eu não me lembro, mas acho que não dá nem um item interessante, que acho que é só aumento do HP, uma coisa assim. Eu acho que é a última orb do jogo, é uma orb que dá, que é um poder que serve pra não sei o quê. Mas não é não, é mais pela conquista de derrotar ele, na época que ainda nem existia conquista, né, o cientista? Porra! Nem existia conquista, eu já me senti feliz pela conquista de derrotar ele, porque assim, ele era um chefe mais difícil do que o último chefe do jogo. Mas se você não ganhou pontos, se não apareceu a telinha mostrando, você não serviu pra nada. Mas não é pelo ponto, cara, é pela experiência. É pela experiência que você passa. Nossa, é muito legal. O Ryu jogou, ele sabe que é um chefe muito, muito, muito legal de passar. Ah, é difícil, você tem que estar bem evoluído lá pro final do jogo, tentar enfrentar ele mesmo assim. Ah, é o difícil que nesse jogo não tem level. Ele é acho que um dos poucos não, né? Os primeiros não tem. Mas ele não tem level pra você evoluir. Então a única coisa que você tem são upgrades de arma igual no Zelda, que você pega um chicote de fogo, um chicote de gelo e algumas armaduras. Então vai contar muito mais a sua habilidade mesmo. Não tem como você falar, tá difícil, eu vou ali fazer uns 10 levels e volto. Não dá. Você tem que aprender a evoluir a sua técnica mesmo. Então, falando de Castlevania, a gente não pode deixar de falar do Drácula também, né? Drácula é clássico, né? O jogo é baseado nele. E, se eu não me engano, o mais difícil que eu me lembro é do Castlevania 1. Que ele fica em cima de uns... ele fica em cima de uns pilares, assim, você tem que acertar a cabeça dele, fica se teletransportando, é muito difícil, fica atacando fogo, assim, ficar pulando o tempo todo. Aí depois ele vira, tipo, uma gárgula lá. Castlevania, ele sempre é difícil no final, né? É. Sempre é difícil. Quero fazer uma menção dupla aqui. Dois jogos diferentes com o mesmo chefe, que é o Orochi. Então nós temos o chefe que finaliza a saga Orochi no The King of Fighters, né, em 97, você enfrenta ele, né? Nada mais, nada menos do que Deus lá, na verdade, um dos deuses, né? E se você deixar ele se mexer um pouco, é difícil pra caramba pra você derrotar ele no final do torneio lá. E o outro Orochi é o do Okami, né? Aquele marcou muito, era muito, muito legal aquela serpente. Nossa, você roubou dois itens da minha lista aí. Eu ia falar esses dois mesmo. É muito legal mesmo, o Orochi dos dois, né? Mas eu falar no caso do Kami, ele é muito legal, que ele tem o dragão de sete cabeças, né? Isso. Ah, é muito louco. Porque ele não mesmo, era muito cara. Difícil, né? Ele é estiloso, assim, mas não sei se ele é estiloso difícil. E é legal de derrotar. Eu achei mais legal ele do que o último chefe mesmo. É. Né? Eu achei mais legal derrotar o Orochi do que derrotar aquela bola no final. Ele tem todo um esquema, né? Daí que torna divertido enfrentar ele. Sim, que é assim, que é estilo os vilões do Zelda, né? Que não é aquelas coisas muito difíceis, mas é legal que é engenhoso a maneira de derrotar, né? Você tem que pensar, não é só bater, né? E ter reflexos, né? Você tem que ter uma manha, uma estratégia pra derrotar ele. Eu vou trazer uma representação de RPG aqui, que é o do Super Mario RPG. Que tem assim, tem uma parte lá, uma cidade chamada Monstro Town, que é uma cidade que só é habitada por monstros. Então, tem uma porta que ela é fechada, ela é trancada. E você não sabe o que tem lá dentro e tal. Aí tem um jeito de você conseguir a chave. Quando você entra, você vai pra, tipo, outra dimensão e você tem que derrotar um chefe chamado Kulex. E esse Kulex, aparentemente, então, eu não sei porque eu nunca joguei, mas aparentemente é um chefe que apareceu já em alguns jogos do Final Fantasy. Então é um chefe conhecido de Final Fantasy já. E no Super Mario RPG é o chefe mais difícil ainda que o último chefe do jogo também. E é assim, é o Kulex, né, que é um monstro, e tem quatro cristais. Cada cristal é especialista em um tipo de magia diferente. Então primeiro você tem que derrotar os quatro cristais, depois você tem que derrotar a Kulex. E é muito, muito foda, tipo, tem que ficar naquela estratégia de, tipo, você só deixa comprar 50 pick-me-ups, né, que é pra reviver, e aí você deixa só... Você só vai deixando o Mario vivo, entendeu? Aí você vai atacando, sei lá, dá 70 de dano com o Mario, aí depois revive, depois dá 70 de dano com o Mario, aí vai indo assim até derrotar, demora pra caramba, mas ele marcou mais pela dificuldade e por como você tem que chegar nele, né, porque pra você achar a chave é muito legal, são vários lugares do mundo que você tem que visitar e falar com pessoas diferentes e tal, então é um esquema muito legal pra você derrotar com o Kulex do Super Mario RPG. E por falar em Final Fantasy, também eu não posso deixar de citar aqui o Sephiroth, né, que é um chefe muito legal, assim, que eu achei ele bem diferente, porque é um dos poucos que mata alguém num jogo, né? Dificilmente você vê alguém morrer num jogo de verdade, na história, assim. E ele realmente mata a personagem é, a da Ares, né? E... Chorou, né? Você chorou, né, Bubbles? Pode falar. Não, eu não chorei porque, sei lá, eu não gostava dela também, eu não jogava muito. Eu não gosto desses personagens muito chorão, assim. Ela era uma meio quietona, você não gostava muito dela. E ele é um meio psicopata, tá? É um chefe legal, assim. E outros também do Final Fantasy que eu acho que eu queria citar aqui são os Weapons. Que desse mesmo jeito que você falou do Mario, que tem um chefe que é mais difícil do que o último chefe, em todos os Final Fantasy sempre tem também um monstro que se chama Weapon, que aí eles mudam da versão, tem uns que chamam que é o Ruby Weapon, tem outros que é o Omega Weapon e assim vai. É Pokémon? não é Pokémon, Weapon, pô. Aí... Não, mas é Ruby, Diamante, não sei o que, é Pokémon. É Pokémon. É, faz sentido. Então, e eles são sempre monstros muito legais de derrotar, assim, porque eles, pelo fato de eles serem mais difíceis do que o último chefe, assim, se você jogar a um nível bem extremo o jogo, você vai evoluir tanto o seu personagem que o último chefe não vai ter graça. Até porque eles não podem fazer um chefe difícil demais, porque quem não quer jogar tanto tempo o jogo não vai conseguir passar. Então eles colocam um desafio a mais, que são esses chefes alternativos, assim. E eles são muito, muito difíceis de passar, assim. Você tem que ter... Não adianta estar no level 100 no jogo com todas as armas, você tem que ter uma estratégia mesmo, senão você não passa. Nossa, não é no 8 que tem o Omega Weapon, que você vai descendo, chega lá no bicho, deve dar uma bordoada e você morre. Exato, o Omega Weapon é do 8 e ele tem um ataque que arranca 12 mil de vida de cada personagem, sendo que cada personagem só pode ter até 10 mil. É. Então, ou seja, ele mata todos num ataque só. Nossa. Ai. Não, pra você chegar nele já é difícil. Eu lembro que levei umas 8 horas pra chegar no buraco lá onde o bicho se escondia. Cara. Ah, não, é esse aí que você tá falando que demora pra chegar é pra chegar no Bahamut. Porque o Bahamut é em cima. O Bahamut é em cima, daí depois que você derrota o Bahamut, abre um buraco, daí você começa a descer. Vai descendo até chegar no Omega Weapon. Não, o Omega Weapon tá no último castelo. Ele é tipo uma fumacinha, assim, que você tem que tocar o piano e ele aparece. Acho que esse aí que tá falando de descendo foi no Fantasy X-2, né, não? Não, esse eu nem joguei. Ah, enfim, whatever, né? Sei que ele é muito difícil, mas vale a pena. A estratégia pra passar dele é bem legal, assim. Eu não vou falar, porque senão não perde a graça. Não, legal, meu. Então, ainda bem que a gente conseguiu pegar uns representantes de RPG, né? Ih, cara, RPG é comigo mesmo. Estou vendo. Beleza, tem mais algum chefe aí? Ah, um desgraçado que eu lembrei agora é o Shao Kahn do Mortal Kombat. Ah, Deus é um desgraçado, aquela roupinha de sadomasoquista dele, aquele martelo do inferno. Não, mano, mas pô. É um samurai gay, né? É um samurai gay, o cara. Fica atirando ainda. É. Fica rindo e apontando na sua cara, né? É muito, muito, muito terrível ele. Eu não sei, eu odeio esses chefes de luta que ou tem os poderes de todo mundo ou se transformam em todo mundo. Pra mim é falta de imaginação, cara. É verdade. Ah, vamos fazer um chefe que quer todos? Vamos, vai lá e faz o... Ah, vai se ferrar, mano. O Sephiroth do Street Fighter 4. Então, mano. O Shang-Sun, né? Mano. O Shang-Sun também fica roubando a alma dos outros lá. É, muito, muito bosta, cara. Eu não sei. Eu chefe de... Acho que assim, um que a gente pode falar que é bom é o Bison. É, o Bison eu gosto tipo, dele. Eu gosto bastante dele. Depende, cara. Depende do jogo que você joga. Você vai jogar na 03 lá, ele é chato pra caramba e não tem continue ainda. Ah, não, se a gente falar de chefe de jogo de luta, cara, qualquer um do The King of Fighter é extremamente difícil. Dá pra fazer uma menção honrosa. Comece lá, Gize, Rugal, Orochi, Zero. Ix, o Zero. Aí Golk, ou Akuma, né? Uhum. Só pra pensar de chefe de luta ali, difícil. É. Ryu, quantas The King of Fighters você atravessou no seu período de Office Boy, cara? Aqui não tem fliperama. Nem de rodoviária. O Homem Mal continuou com a tese dele que quem joga King of Fighters é só Office Boy, né, irmão? Pois é, cara. Você quer pegar um Office Boy e não fazer ele trabalhar nunca mais? Bota a máquina de King of Fighter lá, cara. O melhor deles vai botar todos os outros pra trabalhar. Ele vai virar o chefe, né? Vai virar o chefe. Ai, meu Deus. Bom, acho que é isso aí, né, o Cetista? Não, e assim, o que a gente... Eu acho que a gente não pode falar são os nossos chefes da vida real, né? Esses a gente tem que falar que eles são legais, são muito, muito beleza mesmo, e não falar que eles são ruins ou nada. Não, que isso, pô, meu chefe é animal, meu. Então. O chefe é o cara, não fala isso. Esses chefes a gente pula. O meu hoje ele chama de tchatcha. Eu não quero, eu acho que eu não quero nem entender o que isso significa, cara. Tchatcha. Aí tá outro nome de Pokémon, não parece, meu irmão? Parece também. Tchatchamon. Tchatchamon. Ai, tchatchamon foi bom. Você tem certeza que ele não ouve, né, o Rio? Não, é, é, é. Não, vamos parar, você é vai que ele descobre. Vai que ele descobre. Ai, ai, ai. Mas vocês chamam ele de tchatchamon na frente dele ou só por trás? Daí aí depende, né? Não, eu acho que ele não sabe ainda. Ele já deve ter ouvido no corredor, mas não tá ligado ainda. É isso aí, tchau. Daqui um dia ele chega rindo. Ah, vocês ouviram que alguém chama aquele tal de tchatcha aí, que engraçado. Vai falar, é você. Aí o poder dele é mandar embora, você vai ficar esperto, vai. É, ele solta o... Não tem pick-me-up que resolva, cara. Ah, beleza, então esses foram os nossos vilões inesquecíveis. É, joguem todos os jogos que a gente falou aqui, comentem dos seus vilões também. É, quais vilões que vocês acham que é legal por ser difícil, por ser divertido de derrotar, é, ou porque era toscão mesmo, ou por qualquer outro motivo que esse vilão ficou na sua cabeça. Então deixem aí nos comentários e comentem dos que a gente falou. Com certeza a gente deixou alguns de fora que a gente vai concordar com certeza com vocês quando vocês comentarem. É, e agora a gente vai pular pro nosso quadro, que hoje é o Warp Zone do Mega Drive. É, vamos falar especificamente desse console, dos jogos, quais são as diferenças que fazem, que são melhores dele do que dos meus videogames na época dele. É, e por que que ele ainda é vendido até hoje aqui no Brasil, né? Que eu acho isso meio bizarro. Então, a minha experiência com o Mega Drive, eu lembro até hoje, meu pai, ele foi para uma viagem no Paraguai e ele trouxe para mim e pro meu irmão o Mega Drive e o Super NES juntos, né? Porque lá era mais barato e tal, né? E ele não ia de novo, a gente pediu para ele trazer. E eu lembro da gente olhando pela janela, assim, e ele com as sacolas na mão, e a gente, caralho, não acredito, Mega Drive, Super Nintendo, mó animado, assim, já. É, e aí a gente ligou os dois e, meu, e era muito engraçado que eu sempre... eu jogava mais o Mega Drive e meu irmão jogava mais o Super Nintendo, né? A gente jogava os dois, né? Mas, seu irmão era mais sensato. Mas aí depois eu comecei a gostar mais do Super Nintendo também. Principalmente depois do Donkey Kong Country. Aí não tinha como voltar pro Mega Drive. Mas o Mega Drive era muito legal também. Um dos melhores jogos do Mega Drive que eu joguei foi o Contra the Hard Cops. Alguém aqui já ouviu falar desse jogo alguma vez? Eu joguei o Contra bastante, cara. Eu até lembrei agora de um dos bosses, igual que a gente falou, que é aquele que ficava jogando o osso, cara, que podia ter citado lá, mas pode continuar aí. Não, então, esse, ele tinha um robozinho e tinha um lobo, como lutadores do Contra lá e tal. Meu, eu joguei muito esse jogo é muito legal, né? E assim, é uma das experiências bem legais que eu tive com o Mega Drive. É, tirando Sonic também, né, que é a primeira vez que a gente joga o Sonic, é inesquecível também, um jogo muito louco, que na época você só podia jogar no Mega Drive. E também o Mortal Kombat, que no Mega Drive tinha sangue e no Super Nintendo não tinha sangue, né? Aquilo foi e o mais bizarro é que se você pensa hoje em dia, é irrelevante assim, tipo, ter sangue ou não. Foda-se ter sangue. Não. Pra Mortal Kombat naquela época, não fazia sentido. Mortal Kombat qualquer hora, cara. Não sei, é que hoje em dia a gente tá acostumado já. Só que naquela época era uma coisa assim, caralho, Mortal Kombat no Mega Drive tem sangue, então a gente queria de qualquer jeito ver o sangue do Mortal Kombat do Mega Drive, né? Então era uma coisa que meio que distanciou também, né? Que eu achei que ficou muito legal no Mega Drive. Eu gostei bastante dele, eu achei que foi um videogame bem legal. Eu comecei a gostar mais do Super Nintendo depois, porque ele tinha mais jogos, né? Era sempre tem essa diferença, né? O Mega Drive parecia que tinha mais jogos, mas o Super Nintendo tinha menos jogos, só que tinha jogos melhores, né? Os jogos que tinha. E é uma coisa, é outra separação que teve também no PlayStation 1 e no Nintendo 64, né? O Nintendo 64 tinha jogos excelentes, mas tinha poucos, até por ser por cartucho, né? E aí o PlayStation 1 tinha uma caralhada de jogo, né, que você podia jogar. Mas eu gostei do Mega Drive, ele é vendido até hoje, né, aqui no Brasil. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, eu não entendo porquê, né? Na sua 30ª versão. Exatamente. Vou passar uma foto aí pra gente colocar de link aí. Pessoal, dá uma conferidinha nessa foto aí que vocês vão ver como é que o Mega Drive ele é exaltado nos mercados brasileiros. Até que Toy Mega Drive. Já teve Mega Drive do Show do Milhão. Nossa, até Mega Drive do Silvio Santos Negro. Se fosse só Mega Drive, tudo bem, não tem problema. Mas eles vendem Mega Drive e Master System ainda, né? Isso é incrível. Cara, ainda vende Dynavision. Pois é. Dynavision, bicho. Com pistola e tudo, cara. Mas o Mega Drive tá vindo com quantos jogos na memória ultimamente? Todos, né? Os 580. Então, cara, e lembra na época dos cartuchos que você colocava um do lado do outro? Tá? Hoje em dia, cara, que meu, eu vi um Atari vendendo que é só o joystick, e o joystick você liga direto na TV e já tem todos os jogos do Atari dentro do próprio joystick. Entendeu? E porque, meu, hoje em dia virou tão assim, né, que ele consegue fazer isso. E você, se você lembra do Atari dos anos 80, tinha que ser aquele calhamaço gigantesco. Pra de poder... madeira, né? Aquelas fitas que tinham a chavinha, né? A e B, C e D. É verdade. Pode crer. Nossa, mas também todos os jogos do Atari devem ocupar uns 2 mega, né? Não passa. Não, mas então, o Mega, eu gostei bastante, eu lembro que eu joguei um jogo do Asterix também, que eu sempre gostei muito de Asterix e Obelix, né, e eu joguei até o fim do um jogo do Asterix que tinha pro Mega Drive, eu não sei se tinha pro Super Nintendo também, mas eu joguei no Mega Drive, que a gente achou legal. Olha, Raid, uma pessoa que gosta de Asterix? Olha só. Nossa, muito louco, cara. Eu sou fã. Tem um livro. Eu também tinha vários livrinhos, cara, muito louco. E o Phantasy Star também. Né, que era pro Mega Drive, certo? Certo. Assim, eu joguei Phantasy Star pro Dreamcast e na minha cabeça é muito difícil imaginar como é que aquele jogo era no Mega Drive. Não, eu lembro que a minha família era amiga de uma outra família, né? Que a filha era amiga da minha irmã. Eita. E a gente foi lá um dia e o pai dela tava jogando o Phantasy Star, né? E aí, tipo, eu entrei e falei, posso jogar? Posso ver? Ele falou pra mim assim, não salva. Porque eu já tô jogando há um tempão. Então, quando você for salvar, você me fala, porque senão... E o cara tava mó na frente, assim, aí imagina, vem um moleque retardado e apaga o save dele sem querer. Ele mata, dá vontade de matar, né? Isso aí é a razão das mortes na Coreia lá, ó. Eu lembro dessa cena até hoje, cara. Eu achei muito legal que naquela época eu já tinha tiozão que jogava videogame, mano. Nossa, eu fiquei bem, bem impressionado. E hoje em dia os tiozões que jogam videogame somos nós, né? Exatamente. Achei muito legal, cara. Ah, mas então... eu acho que no Mega Drive a primeira experiência pra quase todo mundo aqui foi Sonic, né? Com certeza. Cara. Sonic 2, né? Sonic 2 ainda, Sonic não foi 2. O primeiro. Foi o 2. Não, cara. Meu Mega era o Mega 1, cara. Os três primeiros jogos que eu tinha era Altered Beast, Sonic 1 e Street Fighter 2 Turbo, cara. Ah, Altered Beast eu joguei bastante, cara. Pô, Altered Beast, como é que eles deixavam vender aquele jogo pra criança, velho? É um jogo cara. Nossa. Eu tenho raiva do Altered Beast pela dificuldade. Vai se fuder o Altered Beast, mano. Eu falei isso no Que Odiamos, não falei? Não. Altered Beast, eu falei, então. Altered Beast é foda. Meu, Altered Beast é um cara, tipo, de cueca que anda e vira um lobo e vai derrotando uns demônios, cara. Que é os desenhos deles são mais demoníacos do que os do Castlevania, velho. Nossa, não. E vai jogando um pedaço de carne pra todo quanto é lado, nossa. É mais demoníaco que o Dante's Inferno aquilo lá. Porra, muito mais. Ah, eu só fico puto pela dificuldade. É um jogo muito legal, mas é... E o bom, e o legal, assim, coisa que eu gostava nele, é que pra você evoluir, o item que você tinha que pegar era o coração do tigre azul que você tinha que matar. Sim. Quer evoluir? Você mata o tigre azul que você evolui. É, era assim que nada. E outra, ele nem te atacava, ele só ficava lá, pulando na tela. Aí você vem, gatinho, vem cá. Esse jogo faz parte da minha formação de gente, cara. É, não é à toa que você é o homem mau hoje, né, cara? Saiu culpado. O homem mau por causa do Altered Beast, te dominou. Você matou o lobo azul, cara. Porra, meu. Ó, o Altered Beast era agressivo, cara. Então, Sonic 2 foi um que eu joguei bastante, viu? Eu nunca tive Mega Drive, um amigo meu teve, que tinha, né? Eu passava tardes e tardes na casa dele pra gente jogar Sonic e a gente chegava toda vez na mesma parte, que era o chefe, o Robotnik, na fase do avião lá, da Fortaleza Voadora. Chegava lá, perdia todas as vidas, voltava do começo. Chegava lá, perdia todas as vidas, voltava do começo. Só que a gente nunca enjoava, isso que é incrível. Eu cheguei a fechar o Sonic 3 vezes seguidas, assim, uma atrás da outra. Ah, então, você chegava, tipo, um nível a mais que a gente, que era passar do último chefe. Verdade. Caramba. Cara, do Sonic eu lembro bastante do... Que na versão do... na versão do Mega, ó. O Sonic 1 dava pra você fazer ele morrer na tela de apresentação, cara. Então, às vezes, antes de jogar, eu ficava perdendo um tempão ali, fazendo ele morrer na tela de apresentação. Vocês já viram isso? Não, viram nunca isso, vi não? Isso. Como é que é? É, que assim, na tela de apresentação é. Naquela época, você vê hein, como é que ela é moderna, é real time já. E ele pula, vai pulando, matando os bichinhos, você segura o A, B e o C, ele para, ele simplesmente anda. Não pula, não faz mais nada. É bug isso aí ou é programado não mesmo pra ser assim? Cara, não sei mesmo, mas. Você segura o A, B, C, ele para. Aí ele vai andando e morre, vai andando, bate nos bichinhos e perde as moedas. Dos mods de Sonic, que você podia se transformar em qualquer objeto e colocar na tela. Ah, eu lembro, mas não era mod, assim, era o próprio Sonic 2 mesmo, dá pra fazer isso. Não, no Sonic 1 também dava, cara, mas era um código gigante que tinha que fazer. Você entra no salão de teste, começa a escolher várias músicas e vai apertando, até você fazer a sequência correta lá, aí você passa a poder... virar qualquer objeto do cenário, assim. Você pode virar uma árvore, uma argola, um inimigo daqueles caranguejinhos. Tanto é que foi a única maneira que eu consegui pra fazer final no Sonic 2. Porque eu pegava... ah, eu sinto muito. Eu pegava e virava 50 argolas, aí eu pegava todas as 50 argolas e virava o Sonic de fogo, aí só era passado do chefe, né? Porque senão eu não conseguia, velho. Ah, cara, essas lembranças de Sonic são legais, acho que todo mundo aqui praticamente jogou de galera, né? Sempre, sim, sim. Que, tipo, verdade. Perdi uma vida, passava pro amigo, tá ligado? Uhum. Era sempre ou passar de fase, ou perder vida ou passar de fase, mas não podia ficar jogando mais do que uma fase seguida, não. E, meu, era muito legal, cara. E foi, eu acho que na época ele foi uma resposta muito... muito eficiente ao Mario, né? Que todo mundo achava que ninguém podia fazer um personagem tão carismático quanto o Mario. Eles foram lá, fizeram um Sonic e deu certo na época, né? Pena que eles fuderam com a franquia, mas na época, meu, era muito legal, cara. Mas Sonic 4 vem aí, vamos acreditar, eu acredito. Não, e do Mega Drive tem também os Batmans. Quem que jogou aquele Batman e Robin? Batman e Robin, cara. O que era do desenho ou não? Que o que você lutava contra o Coringa numa montanha russa. Que é o Retorno do Coringa, né? O subtítulo do jogo. Joker, né? Acho que é. Cara, muito legal aquele jogo, meu. Nossa, a animação era bem legal. As animações de luta eram legais, a jogabilidade era legal. Pô, muito. Foi um jogo bem, bem legal. Aí, toda vez que eu vira e mexe, eu pego o emulador, assim, me dá umas saudades, eu pego ele e dou uma rejogada nele, assim, que é muito legal, cara. A Vingança de Shinobi. Quem não jogou esse? Nossa, Shinobi, esse é o meu preferido do Mega. Cara, Shinobi é muito legal, velho. The Revenge of Shinobi. Tem três jogos dele. Infelizmente, eu só joguei o primeiro. Assim, só que já era muito bom o eu Shinobi. Eu gostava do terceiro, né? Return of the Shinobi, acho que é The Revenge of Ninja Master, uma coisa assim. Ah, é Return of Shinobi? Eu achava que era Revenge of Shinobi. Enfim. Daí tem o subtítulo, né? Revenge of Ninja Master. Ah, né? Sensacional. E tem aquele jogo lá. Era muito bom, cara. Tem o genericão também. Tem o genericão também, que é o Shadow Dancer, cara. Uhum. Eu nunca vi isso, velho. Ele dança o quê? Polka? Não, ele dirige também, cara. Shinobi. Shinobi era legal. E eu não sei se você fazia aquele truque, Ryu, de ir também no sound test também, deixar o botão apertado, que aí você ficava com o número de shurikens infinitas. Isso, é. No, nesse terceiro você escutava uma sequência de músicas, né? Daí ficava. No primeiro, era só você ir lá no Options e você colocar o cursor em cima do número de shurikens. E aí, se você deixasse uns 5 segundos, aí o número de shuriken passava a se tornar aquele número de infinito, assim. Aí você podia jogar o jogo inteiro com um shuriken infinito. Que também era um jogo muito difícil, o Shinobi. Porque ele tinha umas partes que você tinha que pular, assim, eu lembro até hoje, quem jogou aí vai lembrar também. Que tinha uma cachoeira e ia vinha caindo os troncos na cachoeira, assim. Então você tinha que pular, estilo plataforma, né, até o outro lado, só que pelos troncos da cachoeira. Só que a jogabilidade nessa época não era lá essas coisas, não era um Mario World da vida, né. Então era muito difícil passar essa parte da cachoeira. Nossa, eu lembro que eu chorava de raiva pra passar. O que eu joguei tinha uma fase que ele ia numa prancha, surfando. Tem uma das músicas mais legais que eu acho até hoje do mundo dos videogames aí, é daquela fase. É muito, muito da hora. Uma hora eu vou pedir ela no BGM a próxima vez que tiver. Ah, se eu achar, eu coloco ela pra tocar de fundo, hein. Outro muito louco também, que eu tenho uma história legal desse, é o Castle of Illusion com o Mickey Mouse. Putz, isso é muito da hora, hein? Ah, cara, mas tem no Super louco também. Ah, é, eu não, lembro, não, não, pode eu ter jogado ele no Mega Drive. Uhum. Então, teve. Eu tava com. Eu e meu irmão, a gente tava com meu pai, e aí ele ia fazer não sei o que lá, ele deixou a gente lá na locadora, que eles alugavam pra você jogar videogame, sei lá, por uma hora. Cada hora era, sei lá, R$5. Ah, já foi muito isso, R$5, não, pô. Ah, sei lá, não lembro. Eu não lembro se era nem real na época. E aí eu e meu irmão, a gente jogou o Castle of Illusion no Mega Drive, aí a gente termina a primeira hora... A gente chegou quase no fim do jogo, tava bem perto, assim. Aí meu pai voltou, a gente falou, não, deixa só mais uma hora, não sei o que lá. Aí ele falou, tá bom. Aí ele pagou mais uma hora. Aí 15 minutos depois a gente terminou o jogo. E aí não tinha mais nada pra jogar, tá ligado? Aí a gente não tava mais com vontade também de jogar videogame. Aí sei lá o que a gente fez. A gente acho que foi pra casa, mas... Nossa, foi muito legal. A gente terminou numa porrada só, assim. Que é só Villagem aí, meu, muito louco. Nossa, cara. É tão pequeno assim o jogo? Não, eu não lembro se a gente já tinha jogado antes e tinha deixado o save lá e tal, mas eu lembro que aquele dia a gente terminou o Castle of Illusion. Foi bem legal. E tem também o Captain America and the Avengers, aquele beat'em up lá com os Vingadores, que o Capitão América jogava o escudo, aí tinha aquele arqueiro. Vocês chegaram a jogar esse? Eu vi só, mas não cheguei aí muito longe, né? Não, é o Capitão América e os Vingadores. Ah, e... uns beat'em up. Nossa, eu adorava. Você pulou do headshot pra essa. Você pulou do Castle of Illusion pra essa porcaria, cara? Ah, bom, meu irmão, a gente jogou junto, aí ele com um personagem ou com outro, ele jogava co-op na época. Pô, era muito, muito louco também, cara. Ah, eu bastante. Eu lembro de um muito legal que era o Comic Zone. Clássico, hein? Se passava dentro de uma história em quadrinhos, né? Muito show de bola, cara. E é muito inovador, né? Primeira vez que eu vi que alguma coisa desse sentido foi feita no videogame, né? É um jogo muito artístico aquele, né? Muito legal. Ele mudava de quadrinho, ele pulava de um quadrinho pro outro, né? E rasgava a página, né? Os cantos, assim, de um quadrinho pro outro. Pulava de um quadrinho pro outro. Antes você jogava a bomba, rasgava o quadrinho. Quando você batia no cara, ele rasgava a borda. Só tinha aquele jogo bem difícil também nesse Comic Zone aí. É difícil, era difícil. É difícil mesmo. Mas só voltando na linha da Disney, cara, tem o Quackshot, cara. Ah, com o Pato Donald, né? Cara, meu. Ah, era bem louco mesmo. Clássico demais, cara. É verdade. Que ele usa, a arma dele era de desentupidor, não era? De privada, Cara, muito louco, cara. É verdade. E foi, acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei, assim, que você tinha que ir e chegar num ponto na tela e ter que viajar pra outra pra pegar um item, pra continuar a completar aquela. Era bem complexo, cara. Você nunca sabia pra que lugar que você tinha que viajar. O único ruim é que o inimigo é sempre o Bafo, né? Tinha 1.008.000 clones de Bafo pra você enfrentar. Nossa, e o Cold Shadow tinha pra Mega Drive também? Não. Cold Shadow não. Nossa, aquele jogo é demais, né? Mas tinha um do cara que arrotava que era muito legal. Era o Boogerman, esse era legal. O Boogerman vinha com o Mega Drive 3, cara, nacional. Arrotava e jogava meleca de nariz. Uhum. Caramba, que nojo. Qual que era esse aí? Não era aquele que o cara peidava, rapaz? Você segura o botão e vai segurando assim, né? Muito carismático. Muito carismático esse personagem, cara. Não sei como não volta ele. Não, e de corrida, o Chase HQ. Chase AQ. Ah, eu não gostava não, cara. Achava muito chato. Hot Hatch 2 de corrida. Hot Hatch, é verdade. Cara, Ayrton F1 Monaco GP, cara, Ayrton Senna. Puta, esse jogo era muito ruim, velho. Você gostava? Ui, cara, era muito bom, mano. Primeiro jogo que eu joguei que o carro batia e quebrava, cara. Ai. Parece que vocês estão falando de um jogo diferente até. Não, tá, mas pô, eu não. Esses de corrido foda na época, esses de Fórmula 1 e tal, é que era tempo real, né? Então você tinha que passar horas jogando uma porra de uma corrida pra poder passar e continuar lá no modo carreira e tal. Eu nunca gostei de jogo de Fórmula 1, eu nunca gostei de simulador, né? Eu sempre gostei de jogo de corrida mais arcade, assim. Eu sempre diverti mais. Tanto que eu odeio o Gran Turismo, mas eu gosto de Burnout Paradise, né? De corrida tem o. Que era legal também, o Mario Andretti, cara. Que você podia correr Indy, Stock Car, ou aquelas corridas daqueles bug de gaiolinha, cara, que era muito bom também. Aqui o Street Racer, não tinha? Era do Mega, acho? Ou era do Super? Street que era Racer? Tipo o Mario Kart. Ah, não sei não. Tinha o Rock'n'Roll Racer, né? É isso, de Rock'n'Roll Racer. Isso é clássico, cara. Isso é clássico. Inclusive. Tinha a versão do Super Nintendo, cara, mas ela era tão ruim, a versão do Super Nintendo, eles colocaram até um personagem a mais do que a versão do Mega. Tinha o Olaf. Olaf, o Viking, né? Então, essa versão era tão ruim perto da do Mega Drive, que quando eles foram refazer pro Game Boy Advance, eles pegaram a versão do Mega Drive. Eu não cheguei a jogar a versão do Mega Drive, então não consegui sentir essa diferença aí, porque eu não conhecia, né? Cara, eu joguei ele no Mega Drive também. Achei animal. Nossa, esse eu joguei muito, muito, muito, muito, muito mesmo, cara. É um jogo que eu jogo até hoje, fácil. Nossa. Um que eu não sei se vocês jogaram ou se vocês vão lembrar, mas é o jogo do Esqueceram de Mim. Ah, eu joguei. Joguei no Super. Cara. Eu joguei no Mega Drive, que você tinha que colocar as armadilhas pros caras vindo. Era meio toscão, mas era muito hilário. O 2, o Home Alone 2? É, o Lost New York. Esse eu achei ruim, hein? É engraçado porque cada um acha. É porque essa aí é a memória emotiva, entendeu? Você sabe, né? Que isso aí é a memória emotiva, né? Você lembra dele, mas você lembra pela sensação que você teve jogando, não pelo jogo ser bom. Pô, eu não sei. Não tô falando nesse caso, né? Tem jogo que eu joguei, por exemplo, que é uma merda hoje em dia, que eu lembro dele bom pra caramba. Tem jogo que eu joguei que era uma merda e eu lembro como se fosse uma merda também. Também tem. Não, e o Jurassic Park, aquele que você jogava como o Raptor lá, aquele que eu esqueci o nome, como dinossauro, e você jogava como humano também. Vocês lembram desse? É um que você via de cima? Não, não, não, não. É tipo 2D mesmo. Tinha umas fases que você jogava como aquele doutor lá, e tinha outras que você jogava como Raptor, que você tinha que matar. Acho que no final você tinha que matar o T-Rex, quando você jogava como o Triceraptor lá. Cara, era bem louco esse Jurassic Park também. O primeiro, né? Acho que teve outro lá que era uma edição diferente que ficou zoado. Mas é bem, bem legal. Ah, tem também, assim, que a gente já comentou deles, mas são de Mega Drive que são clássicos, que são o Golden Axe e o Street of Rage, né? Que a gente já falou deles. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês do Golden Axe, do 1. Por que que quando você mata um inimigo, ele faz aquele barulho de bebê chorando? Sei lá, cara. Sei lá, mano. Vai me dizer que não é um bebê chorando aquele barulho. Não, pior é como que eles conseguiram esse barulho. Será que eles levaram um bebê no estúdio lá e fizeram, começaram a dar porrada nele pra fazer ele chorar? Pensem nisso. Não, mas ó, pra mim, um dos melhores jogos que eu, assim, pelo que eu lembro, ele era exclusivo pro Mega Drive, é o Kid Chameleon. Quem é que jogou o Kid Chameleon? Não, ninguém jogou o Kid Chameleon. É um cara que cada fase ele pega uma máscara diferente e cada máscara dá um poder diferente pra ele. Então tem uma máscara de cavaleiro que ele, tipo, os pulos dele ficam mais fortes. Aí tem umas máscaras que ele voa. Então, assim, é muito legal que a dinâmica de cada fase você pode fazer de maneiras completamente diferentes, baseado na máscara que você pega. E eu tenho quase certeza que ele é exclusivo pra Mega Drive. Meu, é um jogo muito bom, cara. Assim, ó, eu não acredito que ninguém aqui jogou. Então joguem, pega o emulador aí, pega o Kid Chameleon e joga. Que vocês não tem pra 64 também, isso aí chama Majora's Mask, Zelda. Não é o que tem um clone do Jason lá, com uma capa, sexta-feira 13, né? Não, esse é o Splatterhouse. É o Splatterhouse. Esse é muito bom, cara. Esse é muito bom. Que vai ter um remake, é verdade. Esse é bom pra caramba. Não, mas ó, joguem o Kid Chameleon. E ouvintes, vocês que estiverem aí ouvindo e jogaram o Kid Chameleon, comentem o Kid Chameleon pra esses meliantes aqui que não jogaram aprenderem a jogar coisa boa. Então vai lá, comenta e fala o que vocês acharam do Kid Chameleon. Eu tenho certeza que a maior galera aí jogou o Kid Chameleon. É, eu lembro de um outro que eu coloco junto com o Shinobi 3 lá, um dos melhores do Mega, que é o Gunstar Heroes. Lembram desse ou não? Eu lembro que é aquele esquilo, não é um esquilo que tem uma armadura azul? Não. Era um joguinho de shooter. Você ia com dois personagens atirando pra tudo quanto é lado, você mudava o poder da arma, se o tiro era perseguidor ou era de fogo. E era uma ação assim desenfreada no jogo. Era muito, muito divertido jogar. Não, esse aí eu não lembro não, cara. Mas com ele você usava aquelas pistolas lá? Isso. Tipo, você ia modificando a arma, né? E você podia carregar dois tipos de tiros, né? Se você usasse dois tiros de fogo, daí o teu poder de fogo ficava maior, ou você misturava um perseguidor com fogo, daí se tornava tiro perseguidor, né? De fogo. Era muito, muito da hora. E os chefes eram sensacionais. Ah, legal. Tem outro também de tiro, que é o Little Enforcers, que tinha pra fliperama também. Tinha. Nossa, pra Mega esse Dark. Eu joguei demais, cara. Joguei tá demais. Que vinha com revólver azul e um revólver rosa, cara. E a melhor coisa era jogar de dois, né? Mesmo em console também, era muito legal era jogar co-op, né? Que era muito louco. Né, mas na locadora que eu alugava só tinha uma pistola, cara. Dava mó briga. Imagino. Não, tem em esporte, é outro que vai ter remake também. Eu jogava muito o NBA Jam, cara. Que, nossa, eu gostava bastante de dar aquelas enterradas. NBA Jam é tipo um arcade de basquete, que tipo assim, você saía correndo, quando você chegava perto do garrafão lá, você apertava o botão de enterrada, a bola ficava pegando fogo, aí o cara subia até o teto do estádio e vinha com a enterrada, assim, mó... Eu joguei bastante no Super legal. Nintendo, muito no Super Nintendo. Esse aí não é aquele que as pessoas tinham cabeça de animal? Jogava em dupla, né? Cabeça de animal? É, que jogava em dupla e tinha cabeça de animal. Pô, eu vou achar aqui, cara. É que eu joguei no Super Nintendo, mas eu vou achar qual jogo que é. Será que eles mudaram tanto a versão assim pro Super? Não, a cabeça de animal não era a pessoa que tava jogando? tudo bem. Eu até entendo você não querer usar o nome do cara lá pra não pagar os direitos, né, meu? Mas, pô, mudar a cabeça do cara na cabeça. Não, tinha personagem famoso, tinha o Scott Pippen, tinha alguns... A cabeça dele era do quê? Não, esse era normal, só que tinha uns outros personagens que tinham a cabeça de monstro, cara. Eu vou achar, vocês estão duvidando de mim, eu vou achar aqui a imagem. Mano, eu tô duvidando, tô achando totalmente bizarro, cara, que vocês estão mentindo. Ah, é que eu não lembro se era NBA Jam, era um que tinha pra Super Nintendo, era alguma coisa nesse sentido, eu vou achar. Era NBA Farm. NBA Monsters. Eu vou achar. Freaks. Nossa, falar em Monsters, cara, tinha aquele jogo. Não sei se vocês não lembram do nome do desenho agora, que era a Liga dos Mutantes. A Liga dos Mutantes? É, cara, que era um. Tipo. Eu sei. Então, tinha um jogo por Mega também que era muito louco. Da Liga dos Mutantes. Acho que eu sei. Diferentes. O principal era o Bonus Justice. Nossa, era bem legal também esse. Nossa. Não, e, mas ó, outro também que eu não sei se é exclusivo pro Mega Drive, acho que não, mas é, o Simpsons, aquele Bart vs Space Mutants, que ele tem que usar aquele óculos. Spray vermelho. Cara, era muito legal aquele jogo, cara. Que tudo que era roxo você tinha que pintar de verde, não era? Você tinha que pintar de vermelho. Então, eu não lembro. Eu só sei que tudo que era de uma cor, você tinha que pintar de outra cor. E o você óculos tinha... você usava pra ver se as pessoas eram... Eram alienígenas. Alienígenas ou não. Ah, muito legal, cara. Nossa, até hoje eles não conseguiram fazer um jogo melhor do Simpsons, cara. No telefone público e passar trote pro bar do Mo. Ah, é mesmo, cara. Era muito legal, mano. Não, e outro jogo que era muito foda, que era Beat'em Up também. É, e eu não consegui terminar, porque ele é muito foda. Era o Homem-Aranha e Venom Maximum Carnage, que você lutava contra. Muito legal. Que era tipo. Era você lutava. Algumas. Você escolhia entre o Homem-Aranha, que era mais ágil, ou o Venom, que era mais porrada. E o último chefe era o Carnage, que era. É tipo um super-homem, ó. Tipo um Homem-Aranha, mas é. Carnage é um simbiótico. É, então, mas ele é todo vermelho e ele é meio louco, assim, tipo, ele se aliou, é o mesmo simbiótico que se aliou ao Venom, ao Ed Brock, né, que é o cara que controla lá o Venom, é, só que ele era insano, então a roupa ficou insana também, então ele era bizarrão, assim, mas eu lembro desse jogo ser muito foda, cara, muito foda, eu não consegui terminar ele, mas era muito legal, ele como beat'em up e tal, era bem louco também. Outra coisa que eu também acho legal a gente lembrar... Eram uns jogos que a Tectoy fazia aqui, né? Que tinha a Turma da Mônica em um Resgate, tinha Férias do Pica-Pau. Tinha Carmen Sandiego, né? Que eles traduziram pra cá também. O Carmen Sandiego é muito louco, cara. Então, e eles eram jogos que eles pegavam e modificavam, né? Tipo, a Turma da Mônica era o Wonder Boy. Aí eles trocavam os personagens e colocavam lá a Mônica. A Turma da Mônica era um jogo muito legal, velho. Era muito bom. Eu fechei. Porra. Era RPG? Era um RPG, tipo Zelda. É. Nossa. E tem. É, tem outro que eu lembrei também, que é exclusivo, pelo que eu lembro também é exclusivo, é o Toy Jam and Earl. Alguém lembra desse? Ah, também, cara. Tem vários, cara. Mas O Toy Jam and Earl 2, ele é 2D, ele virou 2D. Mas o 1 é aquele que a nave deles quebra. E eles têm que procurar os pedaços terra. Não sei se é na Terra. É na Terra, sim. E eles têm que procurar os pedaços. Só que, tipo assim, tem um monte de coisa no caminho. Tem um monte de item que você tem que pegar pra se salvar. Tem uns que você anda mais rápido. Vai abrindo mapa, quanto mais você vai andando. Esse é legal, que ele não era 2D, ele era visão por cima e tal. Aí o 2 ele virou 2D, aí eu já não gostei tanto. Mas o Jam and Earl 1 eu achei muito legal. Ah, então é isso aí. Eu tenho que explicar por que eu joguei Cristal. Então vamos lá pro meia-culpa do Mr. Bubbles, por que ele jogou até o fim um joguinho com fonezinho cor-de-rosa e arco-íris e coisas gays. Não, veja bem, quem estiver ouvindo agora provavelmente já ouviu outro podcast, já viu o vídeo que a gente colocou lá, né, como link pra ver o Cristal. É um jogo bem pra criança. Só que nessa época que eu joguei ele, era pro Mega Drive, quem tinha era um amigo meu. E ele tinha, junto com o Cristal, ele tinha Street Fighter 2, Mortal Kombat 2, tinha Altered Beast e tinha... Bom, eu lembro dessas. Echo the Dolphin. Não, ele tinha só toda coletânea de Mega Drive tem Echo the Dolphin. Ah, é mesmo. Não, então, mas o pai dele não deixava a gente jogar jogos violentos de jeito nenhum. A gente tinha que jogar escondido quando o pai dele não tava. E quando o pai dele tava na sala, a gente tinha que fingir que tava jogando videogame pra gente fazer o quê? Ficar com o Altered Beast lá, o cara ia matar a gente. Então a gente colocava o jogo do Cristal e ficava fingindo que tava se divertindo pra caramba lá no Cristal. Tanto que eu tive que fazer até final no jogo eu fiz. Porque não dava pra perder. O jogo é muito, muito bobo, assim. É pra criança... De 2 anos, 3 anos de idade, sim. Por isso que eu joguei. Ó, por favor, todo mundo aí, ouvintes, deixem comentários fingindo que vocês acreditaram. Não colou muito bom, hein? Fingindo que vocês acreditaram e falem assim, Mr. Bubbles, tá bom, então tá explicado por que você jogou como pôneizinho até o fim. Então deixem, pra nossa, ele ficar sentindo melhor. Cara, tô vendo umas imagens aqui, é um que tem um pônei cor-de-rosa? Não, veja bem. Veja bem, o pônei não é cor-de-rosa. Põe, o pônei põe a voz é do menininho. Põe a voz do menininho lá. Chega, viado! Essa Sega Clube Crystals Ponytail. Ah, não, não, o nome do jogo era só Crystal. E o pônei não é rosa, o pônei era da cor que você quisesse, que dá pra você escolher a cor do pônei, a cor da Crystal e a cor da cauda. Seu pônei era preto. Que você não escolheu rosa primeiro e segundo. Cara, isso não melhora a situação, viu? Você tá falando como se melhorasse. Não, o pônei não era rosa, o pônei era azul. Tá cada vez se condenando mais. Meu pônei era um corcel foda. Ai, ai. Ah, joguei mesmo, foda-se. Ah, então beleza, então esse foi o Warp Zone sobre o Mega Drive, faremos Warp Zone sobre os outros consoles também, Super Nintendo, Master System, todos esses, a gente chega lá, né, tem várias semanas ainda, então a gente vai chegar em todos, então como sempre, obrigado por ouvir, chegamos ao fim de mais um Warp Cast, deixem comentários sempre, críticas, contanto que sejam construtivas, se quiser xingar a gente, sei lá, a gente deleta os comentários. Exatamente assim, mas deixem críticas, se vocês tiverem alguma ideia de tema, manda que a gente faz. A gente já capturou várias ideias que vocês deixaram aí pra gente e a gente vai chegar nelas. Então, esperem aí que uma hora a gente chega, que tem muita coisa pra conversar, né? Videogame é uma coisa que não para nunca. E lembrem-se que estamos chegando em junho, então provavelmente em breve faremos o nosso especial E3. Que vai ser sobre tudo que rolou na E3, como é que vão ser as novidades que vão aparecer por aí e tal. Então a gente já estamos começando a fazer essas chamadas aí para vocês ficarem animados com o nosso especial E3, que vai ser muito legal. E é isso aí, obrigado por ouvir e até o próximo Orioncast. Falou, todo mundo.